se apaixonar com o barão. Doutor, o que é que eu tô fazendo aqui? Doutor, me tira dessa UTI. Eu só me lembro que tocou o meu celular. Eu só me lembro, ela disse chorando, o amor é melhor acabar. Doutor, me diga que ela está aí. Veio aqui só pra cuidar de mim. Não adianta o senhor tenta me enganar. Não adianta, tô doente por ela e só ela pode me ajudar. Se quer me curar, fala pra ela que o remédio é me amar. Pra não ter medo de entregar seu coração por inteiro, eu não vou nunca lhe machucar. Se quer me curar, arruma um jeito, manda ela se apressar. Daqui a pouco o coração pode parar outra vez. Eu não sei se consigo aguentar. Avisa ela. Alô, eu liguei só pra ouvir tua voz. Alô, eu também tava pensando em nós. Você foi demais a noite que passou. Me amou de um jeito tão voraz. Não fiz demais, só te dei o meu amor. Depois fazer amor. Alô, eu liguei só pra ouvir tua voz. Alô, eu também tava pensando em nós. Você foi demais a noite que passou. Me amou de um jeito tão voraz. Não fiz demais, só te dei o meu amor. Você me completa.